relação à recuperação de casas de primeira habitação, eu ontem tive a ler o decreto-lei, foi aprovado, é preciso que as pessoas tenham noção disto, que as pessoas conheçam isto, foi aprovado um decreto-lei, uma ajuda para o recheio da casa, uma ajuda média de 2.500 euros. Como é que uma pessoa que viu a sua casa totalmente destruída vai voltar a equipar a casa com 2.500 euros por cheio? Não dá. E as ajudas acima de 25 mil euros são, prioritariamente, em bens, não são em dinheiro. Só que o requerimento fundamentado é que essa ajuda chegará em dinheiro. É preciso que tenhamos noção disto. O governo e os partidos da oposição revelam uma incapacidade para expor isto, porque também são responsáveis se não o fizerem. O governo e os partidos da oposição, pela sua incapacidade de demonstrar isto, estão a potenciar um conjunto de situações de injustiça em que o governo, por portas travessas, acaba por financiar metade daquilo que está a dizer que vai financiar. É que nós nem a ajuda já injusta que, está programada, vamos chegar a ter, vamos ter metade dessa ajuda injusta. E nós não nos podemos calar com conta disto. E é preciso que todos os que aqui vivem não tenham medo de ter protagonismo para afirmar isto. Porque se nós não nos defendermos, nós estamos a abdicar da nossa própria dignidade. É a nossa própria dignidade que nós abdicamos. Se nós nos recusamos a defender a nós próprios, nós perdemos a nossa própria dignidade. E eu e a associação, nós não nos calamos.